E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o apresentador desse podcast. Esse é o episódio de número 12 da nossa terceira temporada. Nós já passamos bem da metade da temporada nesse ano distópico que tem sido 2020. Hoje, o Tio não tá aqui comigo, pois é o fim de semana relaxante dele lá no mato. O cachorro mimado foi pra roça pular no mato e encher os pelos de carrapicho pra matar a gente de inveja. Não dos carrapicho, mas de relaxar na roça, né? O Tio não tá aqui, mas tudo bem. Nesse episódio, a Alana e eu recebemos uma criatura tão fantástica quanto o Titi. A gente conversou com a nossa querida Glênis Cardoso. Foi uma conversa super divertida de gravar e de editar. Antes de você começar a ouvir essa conversa, eu tenho alguns recados aqui, além dos lembretes costumeiros. O primeiro é sobre o último episódio, no qual a Fabiana, o Titi e eu falamos sobre livros de artista. Alguns dias depois de que saiu o episódio, o Daqui fez uma live no canal do YouTube dele e construiu um Pictopod a partir da escuta do episódio. Essa foi uma experiência absurda de boa e eu recomendo fortemente que você acesse o canal do Marcelo Daqui e vá assistir a feitura desse trabalho. Nos Pictopods, o Daqui desdobra um trabalho visual a partir da escuta de episódios de podcast. Acompanhar esse processo ao vivo é realmente muito bom. E eu vou deixar linkado na descrição do episódio esse vídeo do Daqui. O outro recado é sobre o Pindorama. Eu já falei do Pindorama em episódios passados e eu volto a te convidar para assinar o feed e ouvir os episódios que saem de 15 em 15 dias. O Pindorama é um podcast novo, lá da rede Leitor Cabuloso, e do qual eu faço parte, junto com o Samuel Muca, o Rodrigo Basso, o Denis Almeida e a Ana Rush. Lá no Pindorama, de 15 em 15 dias, a gente recebe uma convidada para falar sobre uma narrativa curta da recente literatura de ficção científica brasileira, sempre publicada em revistas de acesso gratuito. Isso significa que dá para você ler a narrativa e ir ouvir o programa. O link para acessar os episódios do Pindorama também está na descrição deste episódio. Para ver a descrição completa, com esses e todos os demais links que a gente comentar, além dos nossos perfis pessoais do Twitter e do Instagram, basta acessar notamanuscrita.com ou clicar na imagem de capa do episódio, que já vai te direcionar para a página da postagem original. Por falar em perfis pessoais, nos ajudaria muito se você seguisse o Tio no Twitter e no Instagram. Em ambas as redes você encontra o Titi como arroba não pode tocar. Quanto mais seguidores a gente tiver, maior a possibilidade de nós chegarmos a novos ouvintes. Outra coisa que ajuda bastante é quando você compartilha os episódios nas redes sociais. Manda o Não Pode Tocar como sugestão em grupos de WhatsApp, Telegram, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Fazendo isso, você já nos ajuda a continuar a produzir conteúdo independente. E por fim, se possível, considere apoiar a gente através do PicPay. Em picpay.me/nãopodetocar, você encontra três opções de planos para apoio mensal, de R$1, R$2 ou R$5. Mas você pode também nos apoiar com qualquer valor esporádico. No fim da postagem deste episódio, em notamanuscrita.com, você encontra o link direto para o nosso PicPay, mas é só procurar a gente como arroba não pode tocar, sempre com o D de pod no mudo, que você nos encontra. Chega de recados iniciais, vamos para o episódio no qual a Alana, Glênis e eu conversamos sobre cinema e a decolonização do imaginário. Bora lá! a gente tá aqui falando um monte de coisa. E o ouvinte pega o episódio pra esse ponto, mas não sabe que a gente já tá meia hora aqui conversando sobre amenidades. E a partir daqui, assim, não sei o que você achou da pauta, Glennis, assim, você... Eu amei! É um tema que me volta sempre, assim. Que é essa questão sobre o quanto o nosso senso estético, o quanto a nossa imaginação, o quanto tudo isso é influenciado por aquilo que a gente tem acesso, né? E o que a gente tem acesso mais fácil, muitas vezes, é o cinema hollywoodiano, né? E como isso vai moldando vários dos nossos desejos, né? De forma inconsciente, assim. Isso em vários sentidos, né? Então, é um assunto que tem me voltado muito quando eu penso em termos de desejo. Eu fiz um episódio do Mashup sobre Retratos de uma Jovem Chamas. Não sei se vocês assistiram ao filme. Sim. E ouvimos o episódio. Ai, que legal. E a gente conversou muito. Eu conversei muito com a Kênia Freitas sobre essa questão de como as personagens têm que fazer essa desconstrução do olhar masculino, né? A gente já tá gravando, né? Tipo, eu sei que a gente tá gravando desde o início, mas eu não sei se já a gente tá gravando, cara. Gravando. Não, eu abandonei aquela coisa de ficar fazendo muito charme. A gente já tá conversando, isso aqui já é episódio, já. Tá, então, pra explicar pros ouvintes sobre Retrato de uma Jovem Chamas, é um filme da Céline Sciamma, diretora francesa, e se passa, se eu não me engano, no século XVII ou XVIII, e conta a história de uma pintora que vai pra esse lugar meio isolado, assim, pra esse castelo, onde ela vai pintar a jovem aristocrata que vai casar com um cara rico que mora em outro lugar, e aí querem mandar uma pintura dela para esse cara. E aí, só que ela se recusa a ser vista, né? Então, outro pintor tinha vindo antes e ela se recusava a sentar para ele pintar. Então, a mãe dela chama essa pintora e fala: você vai fingir que é tipo uma dama de companhia. E vai estar estudando ela nesse tempo e vai pintar depois, quando você estiver sozinha. Então tem toda essa questão dessa violência do olhar, né? O olhar não consentido, o olhar masculino, assim, né? Então primeiro tem esse pintor que a gente não conhece, mas que a gente sabe que ela se recusou a sentar para ele. E tem também essa pintora que tá chegando para pintar ela, para mandar a imagem dela para um homem com quem ela vai se casar, com quem ela não quer se casar. E aí o filme se constrói a partir dessa negação do olhar e depois do consentimento do olhar e como elas vão ter que pensar essa forma de representação, né? A partir da quebra das convenções. Primeiro ela pinta a Heloise em segredo, sem o consentimento dela. E aí, no final, a pintora, a Marianne, ela admite para Heloise que fez a pintura. E a Heloise vê a pintura e detesta. E aí, a Marianne fica muito ressabiada. E aí, elas começam a conversar sobre o quadro, sobre... Ah, então essa imagem que você tem de mim, né? E aí, ela começa o quadro de novo. E aí, a partir desse momento, com esse consentimento, né? E eu acho que o filme é muito sobre isso, é meio metalinguístico, no sentido que é um filme sobre a desconstrução de como o olhar masculino, o olhar, né, que é o que a gente tem acesso, então, na publicidade, no cinema hollywoodiano, que é um cinema muito voltado pro male gaze, como desconstruir essa gramática, essa linguagem, né, que já tá tão internalizada, mesmo que você não seja um homem, você tá com esse olhar masculino de alguma forma nos seus olhos também. Então, eu acho que esse filme é sobre a descolonização do olhar da Marianne para poder ver a Heloise, né, de outra forma e construir uma relação de uma forma diferente, assim. E aí até no episódio a gente fala muito sobre o erotismo a partir do consentimento, que também é uma coisa que a gente não vê tanto no cinema. A gente vê muito no cinema o erotismo construído a partir do lugar do creep, né, do stalker, aquela pessoa que observa outras sem ela saber, é, o homem que insiste até ele ser aceito, coisas desse tipo. Esse foi um dos lugares que a colonização do imaginário e a desconstrução dessa colonização ficou muito forte para mim. E eu tava ouvindo também o podcast do Orlando e do Gus, o Pop Cult. Não sei se vocês estão ouvindo. Não cheguei ouvindo, não. Tá na lista aqui pra ouvir, hein? O mais breve possível. Mas tô ligado do Ah, que é se muito trata, assim. legal. E é basicamente isso, né? Eles pegam. É o movimento contrário, né? Eu peguei um filme que eu sinto que ele tá fazendo a trabalho de desconstrução disso. E eles pegam como isso foi construído a partir de grandes filmes, assim, da cultura pop. Então tem O Diabo Veste Prada, Interestelar, Armagedon. E o episódio que eu mais gostei, que é o episódio que me mostra o quanto eu sou colonizada, é o episódio sobre os policiais rebeldes. E sobre, né, como a polícia, na verdade, é em sua natureza, ela foi criada a partir de uma ideia fascista mesmo, né? Tipo, não existe uma polícia que não seja fascista. E aí eles vão analisar os policiais da cultura pop, que são aqueles momentos em que o policial tem que falar: "Ah, me dê seu distintivo, você está suspenso", que são É um lugar comum, que né? Tem que se repetir em quase é todo um lugar filme de policial. comum. E essa rebeldia, né, dentro de uma corporação que por si só já é fascista, mas que essa rebeldia não é contra esse fascismo, né? É tipo, é para ser ainda mais contra essas regras, É, o enfim. policial vai perder o distintivo porque ele tá querendo amarrar bandido no poste e a corporação, que já é fascista, não deixa que ele finja ser o Batman. Aí o Sylvester Stallone vai lá, perde o distintivo para poder matar à vontade. E uma das minhas séries favoritas é Luther, que é uma série sobre um policial que ele, tipo, corta atalhos, ele pega atalhos para poder pegar os serial killers. E é isso, eles colocam serial killer, né? Que você fica tipo: "Ah, mas então é justificado". Tipo, enfim, é toda uma questão, assim, de como é que a gente faz esse trabalho de desconstruir esses tropos que a gente vai naturalizando e considerando aceitável, né? Quando você estava falando do retrato de uma jovem chama, estava pensando que, não que isso seja uma máxima para todos esses filmes, mas uma impressão que eu fico é que parte dessa colonização do nosso olhar com relação ao cinema envolve uma certa submissão da imagem a uma narrativa, que o que eu não encontro, por exemplo, no retrato de uma jovem chamas. Quando a gente saiu do cinema, eu fiquei até com a impressão de que, se tirassem todos os diálogos, eu ainda assim compreenderia que ele continuaria a ser um filme absurdamente bom, o que torna ele ainda mais metalinguístico, né? Com o que tem na imagem, você já consegue fazer um jogo, consegue fazer uma brincadeira com o espectador. E não que os diálogos não sejam bons, mas a imagem não está submetida ao diálogo ou a uma certa narrativa que ela pode ser esperada. Isso é tão forte, às vezes, em alguns filmes, que a gente está comentando sobre alguns clichês aqui, você não precisa de um filme específico para falar sobre eles. Então, a gente fala desses policiais que vão se rebelar, pode ser qualquer coisa, você não precisa realmente de um filme para falar sobre isso, de tão submetido a essa narrativa que aquelas produções estão, sabe? Sim, a gente teria exemplos demais. Já tá no nosso, já tá desenhado no nosso inconsciente, a gente não precisa citar exemplos para conjurar essas imagens. Eu acho um pouco engraçado, mas que é bem irritante, que é quando eu escuto de algumas pessoas com mais ou menos a minha idade, elas comentam com uma certa alegria, com saudosismo, sobre os filmes que são aquela base, né? Formaram a referência afetiva dessas pessoas mais ou menos da minha idade. E eu não digo isso assim, só com relação aos grandes clássicos da cultura de massa, títulos dominantes de que a gente costuma ver em Sessão da Tarde, Cinema em Casa, ou costumava ver em Sessão da Tarde, Cinema em Casa, mas eu levo isso também para os títulos que eles seriam tidos como intelectuais alternativos, assim, aqueles filmes que eles soam de bom gosto para estudantes de centros de arte que não queiram parecer exageradamente acadêmicos. E aí, tanto faz, nesse caso, se for o Super Controle Remoto, que era um filme que eu me recordo muito afetivamente, que passava no cinema em casa, ou se for o Manhattan, do Woody Allen. Para mim, essas aventuras e reflexões, elas sempre me jogaram por um mundo que para mim era muito vazio, um mundo sem carne, sem pele, sem gosto, sem cheiro. É um mundo que me, isso não é exagero, mas me tirava a graça da vida. Até de um modo contraditório, isso é uma coisa que a gente estava conversando aqui ontem, que toda essa aventura, todas essas frases de efeito, esse ritmo que faz com que até mesmo um diálogo ou uma imagem parada, eles pareçam meio acelerados. Isso, de certa maneira, isso me fez desejar aquele mundo vazio, como se ele fosse uma vida muito mais emocionante do que as histórias contadas sob a luz de lamparina na roça, nas noites que faltava luz, nas noites de apagão. Aqueles sorrisos repetidos, eles assim, pareciam mais corretos que os sorrisos verdadeiros. A música em inglês, ela parecia mais música do que a música do lado de cá. A cidade de Nova York era sempre o único lugar digno de estar na tela, e a guerra, a imagem da guerra, ela só podia ter um lado. Isso é uma coisa que só ia perceber depois. E porque toda a humanidade, obviamente, fala inglês. Isso é, assim, era necessário escolher uma pessoa. Isso é muito pessoal, porque era necessário escolher uma personagem para viver a vida. Porque todas as personalidades possíveis, obviamente essas personalidades, elas estavam exibidas no Clube dos Cinco, em Barrados no Baile, ou em 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Porque o cinema nacional, ele parecia mal acabado. Por quê? Por que que os sotaques brasileiros, eles me soavam mais forçados e tudo em inglês, enquanto tudo em inglês parecia naturalmente artificial? E tudo isso passou a ser tão irritante, só que, de alguma maneira, ainda é assim. Eu acho que eu fiquei preso num certo paradoxo de gostos. Às vezes eu não gosto do que eu gosto, e às vezes eu gosto do que eu não gosto. E eu não sei se isso faz muito sentido, assim, mas acho que é mais ou menos isso que eu tava conversando com a Lana ontem sobre o modo como as pessoas reagiram ao álbum visual da Beyoncé. Você vai puxar esse assunto. Porque ontem... Porque quando a gente tava falando ontem, uma das coisas que eu fiquei martelando é: eu não quero falar desse assunto, porque eu não quero ouvir essas discussões, porque eu só quero ouvir o álbum. Eu não quero ficar... E, tipo, virou uma guerra. E não que não seja importante as discussões, só que eu não quero saber, sabe? Tem algumas coisas que eu prefiro ficar de fora. Não, assim, não vi exatamente o que as pessoas estavam discutindo sobre isso, mas uma coisa que na hora que surgiu me lembrou muito, é algo que vocês batem bastante na tecla no Verberenas, que é a impossibilidade de você errar quando você está em certa posição, sabe? E me dá a impressão isso, assim, que quando a gente tem algumas produções que elas fogem um pouco do que era esperado de uma produção mainstream, mas elas ainda assim estão dentro do mainstream, mas elas fogem um pouco, elas prestam algum outro tipo de serviço, trazem algumas outras ideias, e dependendo de quem faça, isso precisa ser perfeito. Precisa dar conta de tudo, sabe? Como se o álbum visual da Beyoncé, ele precisasse ser uma tese de doutorado. Mas não é isso, cara, sabe? Ela não vai dar conta de todas as críticas em torno da história do continente africano. Mas aí você vai exigir que ela faça isso. Porque, opa, peraí, agora você tá fazendo ódio à monarquia no seu disco? Pô. É, cara, é porque é uma coisa realmente que a gente... Eu adorei como você falou tão casualmente do Verberenas agora. Mas é isso, né? Quando aparecem vozes que não são as vozes colonizadoras, são as vozes que tentaram colonizar e que, de alguma forma, conseguem escapar completamente essa colonização, que isso vai ser criticado também. É isso, né? Não tem como acertar, porque são pouquíssimas, né? Então, se a gente tem poucos exemplos de mulheres, de pessoas negras, de mulheres negras, pessoas queer falando, então elas têm que dar conta de todo esse universo, como se elas falassem por todas essas pessoas. A gente acaba caindo nesse lugar do não poder errar, de ter que fazer tudo perfeitamente e de não ter esse espaço, que muitas vezes o espaço do erro é o espaço da criação, né? O espaço da originalidade. Sei lá, eu fico pensando na expansão disso, assim, dessa ideia para tudo que é produzido perifericamente, sabe? A margem de erro pro cinema brasileiro, por exemplo, ela é muito estrita, assim, sabe? Se você não fizer um filme que ele seja digno de marcar época, pronto, aquilo ali é realmente uma porcaria que nunca mais vai precisar ser assistido. E pode ser tanto a produção universitária feita para festival, por exemplo, quanto o Globo Filmes, sabe? Pô, a galera super se diverte com Debi & Lóid, só que aí você vai achar uma coisa muito inferior quando a gente tem aquelas comédias da Globo Filmes, que no fim das contas é a mesma coisa. Não, com certeza. É, isso no cinema... Eu lembro, sei lá, de comunidade no Orkut, né? Do Eu Odeio Cinema Nacional. E você fica tipo, tá, mas o que que é cinema nacional? Então, tipo, é uma coisa tão genérica, assim, que você odeia todas as coisas feitas no cinema nacional. Dois, a partir de que critérios, né? A partir de que lugar que você... o que que você tá comparando pra considerar isso inferior, né? Eu tava vendo hoje novela da Globo. Eu tava vendo Chocolate com Pimenta. E eu tava pensando... tinha muitos anos que eu não parava pra assistir novela, né? E eu acho que a última vez que assisti eu era adolescente, barra criança, e tipo, não, e eu acho que eu não percebi o quão não naturalista eram as novelas, né? E meu pai sempre criticou muito novela, porque novela é um mundo muito fantasioso e não tem nada a ver com a realidade, é muito dramático. E de fato é muito dramático, mas você parar pra entender como aquela obra chegou ali, por que que as pessoas estão atuando daquela forma. Entender como aquilo se desenhou para acontecer daquele jeito, dá várias pistas, assim, né, de por que que você gosta ou não, né? E outra coisa que a gente conversou no Mashup recentemente, não sei se vocês ouviram esse episódio, foi o do Ugly Delicious. Sim, eu ouvi. E uma coisa que a gente estava falando era sobre como o nosso gosto, né? O nosso gosto, o nosso paladar mesmo é formado por aquilo que a gente tem acesso, né? Então, tipo, se você mora num país em que as pessoas comem muita pimenta, isso vai afetar a forma como você sente o gosto de determinadas coisas. Então, se o seu país importar algum refrigerante de fora, alguma coisa desse tipo, muitas vezes eles têm que mudar essa fórmula, porque tem que mudar de acordo com o paladar das pessoas que estão ali, né? E eu acho que no cinema a gente acaba, diferente da culinária, né, que a gente é obrigado a comer as coisas que tem aqui, no cinema eu vejo que é cada vez mais possível você viver de forma completamente fora de onde você vive, né? E ser completamente colonizado mesmo. Então, seu gosto pessoal, o seu paladar, a forma como você enxerga o mundo, ser completamente moldado, assim, por uma visão externa a você, né? Não que isso seja de todo ruim, eu acho que é muito positivo você poder ver o mundo por outros olhos. Eu acho que o problema é quando você só vê o mundo pelos olhos de um tipo de pessoa específica, e quando essas pessoas são estadunidenses, brancos, ricos, e você quer começar a falar, realizar no sentido de perceber em português, esse é um problema, assim. Sei lá, assim, pra mim isso, eu até acho inevitável que a gente tenha essa balança que pesa mais para um lado às vezes, mas o resultado disso é uma coisa que eu demorei a entender, assim, de como que essa colonização, não só do olhar, mas a colonização do olhar como desejo, sabe, a colonização do desejo, da vontade de como as coisas deveriam ser, a ponto de, durante um bom tempo, eu não diria que eu gostava de novela. Na infância, na adolescência, eu não diria que eu gostava de novela, porque aquilo soaria de mau gosto. Como assim eu gosto de novela? Aquilo vai soar de mau gosto, aquilo vai soar meio cafona. Só que depois de adulto, eu fui perceber que não só eu sempre gostei de novela, como eu tenho um ótimo vocabulário de novela. Porque eu assisti tanta novela que eu vou lembrar das novelas que eu assisti, elas me marcaram de alguma maneira. E simultaneamente ali, eu consigo perceber em retrospecto que eu desenvolvia a reação de dizer, não gosto disso, isso aqui não me representa, eu vou gostar dessa outra coisa aqui que parece melhor acabada, ao mesmo tempo eu gosto de verdade. Então isso aqui vai me afetar e vai ficar grudado na minha memória de um modo muito, muito próximo, assim. E isso só vou lembrar depois, né? A gente só vai pensar isso quando a gente se questiona dessa maneira. Peraí, eu realmente não gosto dessas coisas? Ou eu tô não gostando de coisas que eu gosto? Esse é bem esquizofrênico, assim. Mas é o ponto que eu cheguei, assim. Peraí, a gente chegou num estado em que a gente faz constantemente uma afirmação e uma negação por conta dessa colonização. Outro dia eu publiquei um texto lá no Nota, que foi a partir de uma leitura de de um conto de fantasia que me causou uma reação imediata, assim, que era, o conto começava muito bem, eu não vou dizer o autor, até porque não necessariamente é uma crítica justa, porque é um conto já que ele escreveu já faz alguns anos, né? É, mas o conto começa muito bem e me criou certa expectativa com os interesses que eu tenho hoje, porque era um conto de fantasia passado no Brasil colonial, e ele começa a descrever a personagem como uma pessoa com personalidade muito forte, e pelas características dela, eu fui levado a desejar que ela fosse algo como, sei lá, uma guerreira tupinambá, sabe? E o conto segue muito bem, e é personagem muito bem construído, os diálogos muito bem construídos, até o ponto em que ele me diz que, na verdade, ela é uma elfa. E aí a coisa descambou para mim, porque, peraí, cara, não, o conto continuava a ser muito, muito bom, mas eu percebi que, peraí, a gente não, a balança, na hora que só de trazer a palavra elfa, a balança pesou muito mais pro lado do colonizador, porque a força significativa dos elementos que nos colonizaram, ela é tamanha que você pode colocar uma série de outros elementos originários de um lado e um só elemento colonizador do outro, ele faz a balança pender. E se a gente quer descolonizar o olhar nesse sentido, a gente tem que forçar muito a balança do outro lado, porque senão vai continuar injusto. Isso porque a maioria das coisas que estão à nossa volta, que são consumidas, que parece popular, é cultura estrangeira, é cultura estadunidense, é cultura europeia. E o que está mais próximo de a gente parece difícil acesso, difícil compreensão. A gente pronuncia tranquilamente nomes americanos, mas a gente vai ter dificuldade de pronunciar nomes em línguas indígenas, sabe? Vai parecer tão, tão, tão estrangeiro. Isso é um negócio que hoje me deixa muito doido, assim, muito. Por como que eu consigo estar tão próximo desse universo e ao mesmo tempo isso parecer tão estrangeiro para mim. Eu tinha muito essa impressão. Você até comentou dos filmes universitários, né? Eu lembro de algumas vezes que eu levei pessoas que não eram da faculdade de cinema para o Festival de Brasília. E eu sempre tinha que fazer aquele disclaimer. Já falando em inglês. Tinha que tipo, começar com aquela explicação, né? Do tipo, esse filme não é o que você está acostumado. Talvez ele não seja tecnicamente o que você espera. Talvez ele tenha um ritmo diferente do que você está esperando. Para as pessoas chegarem já com as expectativas calibradas, assim, para assistir aqueles filmes. É isso, eu acho que muitas vezes não funcionava tão bem, assim. Eu acho que não adianta só explicar, né? É uma questão de acesso mesmo. Você tem que estar assistindo sempre o cinema brasileiro para você entender por que que aquilo funciona ou não funciona. E se não funciona, não, que não seja porque você está esperando que ele tenha um tipo de produção que já popula, né, o seu imaginário. E até para mim mesmo, assim, quando eu entrei na faculdade de cinema, foi um processo, assim, para ver os filmes, não filmes brasileiros, porque eu já via muito filme brasileiro, mas ver as produções universitárias mesmo. E esse espaço do experimental mesmo, de como algo que foge às convenções, isso não quer dizer que aquilo está errado. E se aquilo desagrada o olhar, tem mais a ver com o fato de aquilo não estar dentro dos padrões daquilo que você espera, não porque tem algo de errado de fato com aquilo, sabe? E hoje eu amo. E eu é um trabalho que eu tento fazer constantemente, assim, no podcast, no Verberenos, trazer esse olhar mais aberto, né, para o cinema brasileiro, para o cinema que está sendo feito aqui. Sei lá, fiquei lembrando do ranço que eu tinha, do que a gente chamava durante a graduação de plano iraniano, sabe? Que a gente quase que. E era assim, o pessoal sofria quase um bullying, porque a galera videomaker começava a experimentar, fazer muita narrativa visual, sem diálogo, sem texto, e para uma boa parcela do curso, assim, aquilo era a galera meio sem conteúdo, sabe? Que não tem realmente uma história para contar e vai ficar fazendo plano iraniano. Essa. E, não, eu falo isso porque eu falava esse tipo de besteira, sabe? Eu falava esse tipo de besteira e eu realmente acreditava naquilo que eu tava falando. E demorou muito tempo para poder perceber que, peraí, eu é que tô esperando que eu tô imaginando o cinema como um tipo muito específico, assim, de sequência, um tipo muito específico de narrativa, que. a gente passou a dar desculpa pra não ter aquilo. Que é isso, assim, ah, vou apresentar em aula agora e vou ter que dar esse monte de desculpa. E que normalmente sai pela culatra, né? Lá, eu tava até começando a fazer o contrário. Quando eu ia apresentar algumas produções que elas fogem um pouco disso. Mesmo não necessariamente brasileiras, assim. Vou apresentar algum vídeo arte muito estranho, eu vou tentar relacionar aquilo com o que é de mais pop. Porque, peraí, aquilo que não tem porquê se eu vou trabalhar com conteúdo daquilo ali, então eu vou, por um instante, desconsiderar se ele tá acelerado, se ele tá lendo, se ele tem mais diálogos ou menos diálogo. E, peraí, com o que você poderia relacionar aquilo? E surgiu um efeito mais ou menos positivo, sabe? É foda, né? Você falando desse lugar do professor, né? E esse desafio de descolonizar, decolonizar, eu tô falando errado o tempo inteiro, pera. De decolonizar o olhar de pessoas que chegam na faculdade, ainda na adolescência, né? E ainda saindo muitas vezes desse espaço do que você tem acesso, que é, se não é o que é mais mainstream, é aquilo que você estava falando antes do cult, né? A Patrícia Comeneira, minha amiga, estava falando esses dias que para ela tem umas coisas muito básicas ainda. Ela dá aula de cinema numa faculdade aqui de Brasília. É uma luta às vezes com os alunos nos roteiros para eles não colocarem o nome tipo Jack, Mike nos personagens, sabe? É isso, eu acho que trazer essas novas referências, construir um imaginário a partir de um lugar, de outros lugares, de lugares mais próximos de nós e também mais distantes. Você citou o cinema iraniano. Eu tenho uma citação muito boa de um diretor iraniano, que é sobre a época da ditadura, que eles não passavam nenhum filme americano no Irã. E aí foi nessa época que floresceu o cinema iraniano, né? E aí ele fala que nada que veio da ditadura foi boa, a censura foi horrível, mas o fato de esse espaço estar aberto para cineastas nacionais, né, abriu a possibilidade do imaginário iraniano florescer e ser populado por imagens do próprio Irã, né? E foi muito positivo nesse sentido. Falou do cinema iraniano, estava lembrando de uma luta que foi para um debate uma vez, numa galeria, para poder trazer um pouco de compreensão de que os filmes do Kiarostami não eram toscos, por exemplo. Porque a impressão geral do público é que a gente fez a exibição e tal, e depois o debate ele foi no sentido de, isso aqui é uma estética da precariedade. Não, por que a gente tá achando isso aqui de estética da precariedade, cara? Por que a gente tá dizendo que isso aqui foi quis ser mal feito ou lidou com isso, sabe? Essa é uma das coisas, assim, que me pega muito no sentido do que a gente passou a achar tanto bem feito quanto belo. O que a gente começou a achar como... O que a gente começou a entender como bonito. Porque, para mim, o bem feito no cinema, ele tá muito ligado ao que a gente imagina que seja algo deslumbrante. O que a gente entende como beleza. E até que no... Agora há pouco eu usei o termo, né, que era naturalmente artificial, que é muito desse cinema hollywoodiano, ele parece, assim, é tudo muito impactante visualmente, mas direciona a gente para um sentido muito único, assim, do que vai ser beleza. E quando te apresenta alguma outra coisa, por mais requintado que seja, você não consegue reconhecer o requinte ali. Por mais, inclusive, tecnicamente complexo que seja fazer aquilo, você não consegue reconhecer aquela complexidade naquele filme, naquela imagem, naquele trabalho. E isso, na época, eu fiquei até bem exaltado, porque, pera, como assim? Tá dizendo que isso aqui é tosco? Sabe, a trabalheira de pesquisa para fazer um trabalho desse, sabe? As escolhas para que essas tomadas sejam dessa maneira e sejam condizentes com a ideia que está sendo passada, pô, isso é, claro, é puxar muito para o outro lado, mas isso me parece tão mais bonito de se presenciar do que uma montagem que ela é já muito evidente, sabe? Ela é extremamente óbvia e por isso ela vai ser tão agradável, que é o que a gente encontra no mainstream, sabe? Aquilo já não é, o mainstream já não é bonito para mim, ele já não me impacta mais. Eu vou assistir filmes grandiosos, de grande orçamento, hollywoodiano, e impacto aquilo visual, aquilo já não tem. Sei lá, a última vez que eu acho que eu fui impactado por uma produção hollywoodiana por conta dessa aparência foi, sei lá, em Matrix. E olha lá, sabe? Depois disso, impacto, surpresa, piscar o olho, sabe? O brilho no olho não teve mais com relação àquilo. E aí você vai e pega alguns curtas singelos, algumas coisas que elas são feitas fora disso, e você começa a se questionar sobre por que que o cineasta fez aquelas escolhas. Você não sabe por que ele fez aquelas escolhas. Isso pra mim, cara, é muito mais deslumbrante. Sim, e fazer as escolhas porque elas de alguma forma colaboram com ao que você quer criar, não porque é o que tem de mais tecnológico e o que tem de mais disponível e que o dinheiro pode comprar, né? A gente estava falando antes sobre como o cinema brasileiro universitário tem que ter um tipo de introdução, assim, né? Você tem que fazer um caminho do seu olhar para você estar aberto a ver aquelas imagens. E eu fico, às vezes, pensando no que, quando eu sinto um pouco do contrário, assim, eu me sinto meio protetora dessas imagens, tipo, Temporada, do André Novais, que é um filme belíssimo, é um filme lindo, tipo, esteticamente ele é de uma delicadeza, assim, que eu acho muito, muito singelo. E às vezes eu sinto, tipo, eu não quero que as pessoas vejam esse filme e não percebam isso, sabe? Eu fico, tipo, muito brava pensando, as pessoas vão ver e elas vão ver esse lugar que ela mora com o colchão no chão e com as paredes descascadas e que é um trabalho de direção de arte foda, sabe, desse filme. É um filme, tipo, que eu acho esteticamente lindo e as pessoas eu fico com medo de as pessoas irem acharem feio. Eu fico, tipo, eu quero que as pessoas assistam André Novais, vejam o quanto ele é genial, mas eu sei que elas vão assistir e não vão ver, e aí eu fico brava. Sei lá, quando a gente assistiu Temporada, a gente tinha acabado de assistir Roma também. Ai, E ainda, tá. sei lá, a gente discutiu muito na época comparando os dois, assim, porque a gente assistiu Roma e eu fiquei com a impressão, pô, um filme ok, não me pareceu nada muito fantástico. Ele é esteticamente belo dentro dos padrões. E para mim não apresentou muito mais além disso, além de outros problemas que eu encontrava ali, das escolhas que foram feitas para aquela sequência. E quando a gente assistiu Temporada, eu fiquei, peraí, podia ser isso. Sabe, podia ser isso, podia ser isso. Temporada me parece uma coisa tão mais respeitosa com a realidade, sabe? Mas ele não faz as escolhas que um filme como Roma faz, por exemplo, para tentar tornar uma realidade que não precisa ser grandiosa, tão grandiosa que ela é inalcançável. Não, eu lembro bastante. Eu lembro que a gente gostou muito, assim, logo depois que a gente saiu do cinema, a gente já saiu, tipo, elogiando muito o filme. E eu tenho um ranço enorme, assim, de Roma. Temporada é infinitamente melhor que Roma em todos os aspectos, em tudo. Eu tenho um ranço gigantesco desse filme. Tipo, é um filme Ai, quero abraçar esteticamente muito você, bonito. Alana. É esteticamente bonito, aquele padrão de beleza hollywoodiano e isso, enfim, que vocês estão falando aí agora, né? E Temporada. E foi uma discussão que a gente teve até com um amigo nosso, depois que a gente saiu, a gente viu o filme. Pouco tempo depois, não sei se no mesmo dia, a gente sentou no bar com amigos e foi falar sobre o filme. E Roma foi uma unanimidade, né? Tipo, de todo mundo que a gente ouviu, que assistiu, todo mundo amou. E a gente super, tipo, criticando o filme, defendendo Temporada. E eu lembro de um amigo do Rodrigo comentar que, tipo, Temporada era muito, sei lá, abrir a janela de casa e tô vendo a realidade, e isso não seria interessante. E eu fico, tipo, como? É muito Como, difícil cara? Pra mim considerar isso é isso. muito melhor. Pois é. Pra mim, Ah. Temporada é infinitamente mais interessante do que Roma, assim. Não tem nem comparação. Ah, eu fico feliz, porque é isso. Às vezes eu sinto, tipo, eu não quero que as pessoas precisem fazer um curso de cinema ou assistir 1 milhão de filmes para poder chegar nesse lugar, sabe? Eu não quero que as pessoas tenham que passar por fases, assim. Mas é muito triste que a gente não tenha na nossa educação, tipo, um acesso que isso venha naturalmente, a ponto de transformar essas imagens em algo tão, tão alienígena pra gente, né? E é muito louco, porque o Temporada é isso, é tão. é a poesia do banal, né? É o dia a dia, tem coisas muito corriqueiras ali, né? E assistindo, eu sentia isso e ao mesmo tempo eu sentia essa angústia de pensar que, tipo, que isso não ia ser visto e que se fosse visto ia ser, sabe, considerado banal, como se o banal fosse algo ruim. Tipo, não, ok, tem muito do banal ali, o banal é uma coisa linda também, é uma defesa apaixonada do cinema brasileiro de Não sei, temporada e do cara. Breno Vaz. E tem uma coisa nisso, assim, que, claro, é ao mesmo tempo abrir a janela e o que você vai encontrar quando você abre a janela tá ali, mas também não é só isso. Porque, cara, se você abrir a janela, colocar a câmera para rodar na sua janela, abrir a janela e vou filmar isso aqui, você vai ter um sleep do Andy Warhol, sabe? 24 horas do cara dormindo, é isso que você vai ter. Agora, quando você vai pensar em construir um filme, é outra coisa. Para você conseguir transformar essa impressão de abrir a janela em uma narrativa visual como é temporada, cara, isso é uma coisa que isso é de explodir a cabeça, você conseguir fazer isso. Nossa, É de explodir a não, a cabeça. atuação da Grazi Passoh, assim, para mim, uma das maiores artistas desse país, com certeza, Grazi Passoh, dramaturga, atriz, escritora, enfim, é tipo, é muito difícil fazer, ela é foda demais, e a atuação dela nesse filme, e a cena de sexo nesse filme, nossa, é tipo, eu lembro de ficar Perfeita. boquiaberta, assim, do tipo, esse é sexo de verdade, sabe? Esse é sexo, tipo, nossa, é muito louco. Isso é incrível. O sexo de verdade com pessoas de verdade, com corpos de verdade, não Corpos de aqueles corpos. verdade. É incrível. Aquilo, você fazer isso sem o de verdade é o fácil. Fazer isso com o de verdade é muito difícil. E tem uma coisa que um professor meu falava no início da graduação, quando ele começava a apresentar pintura abstrata e algumas coisas mais naif também para os primeiros períodos. E o pessoal dizia: peraí, isso aqui é. Como assim isso aqui é algo muito importante para a história da arte? Como assim isso aqui é complexo? Por que que a gente está discutindo? Isso aqui é uma coisa muito básica, isso aqui é muito simples. E na aula seguinte estava lá, várias telas preparadas e o material, ele fala: gente, vamos lá, por favor, façam algo do mesmo nível, reproduzam aí. E no final da aula é óbvio que nenhum dos alunos tinha conseguido fazer nada que chegasse nem perto. E aí, na prática, ele chegava à conclusão de: opa, peraí, fazer isso aqui é muito complicado, cara. Porque para eu fazer algo que ele seja tão evidente, sabe, que eu consiga pescar tão de imediato, as escolhas que eu vou ter que fazer, elas são muito específicas. Elas são muito específicas. Eu não posso colocar qualquer coisa na tela. E só na prática é que as turmas pegavam isso. E eu fui uma dessas pessoas também, né? Que falava: pô, isso aqui é besteira, cara. Isso aqui qualquer um faz. Isso, por que que eu vou dar importância para isso? E aí foi necessário tentar fazer. O que é horrível, porque não era pra gente precisar tentar fazer. E eu me puxo um outro tópico aqui, que é esse modo como nossa imaginária é colonizada, isso serve a um interesse muito maior. Por quê? Pensa no risco que seria se nós nos apaixonássemos pela nossa realidade. Pensa no risco que seria se nós saíssemos à rua e a gente considerasse que o lugar onde nós vivemos é o melhor lugar que a gente possa viver e a gente quiser cuidar daquele lugar. A gente não desejar fugir para os Estados Unidos para ter um lugar melhor, a gente não desejar viajar para a Europa para poder ver o que é patrimônio histórico. Se a gente imagina se a gente desejasse a nossa realidade e a gente quisesse cuidar dela. Imagina que louco se a gente saísse na rua e a gente considerasse que as pessoas que a gente encontra na calçada, elas são todas atraentes, elas são todas desejáveis. Você vai querer conversar com todas essas pessoas, você vai querer estar perto de todas essas pessoas e elas vão ser belas. Você não vai precisar desejar uma outra beleza. Tudo que vai estar disponível para você quando você abrir a janela é desejável e vai te causar impacto. E vai te fazer se interessar pela vida. Isso é muito perigoso, cara. Tô já filosofando e fazendo poesia aqui, né? Mas é. Não, perfeito. Tem aqui tu falando esse, principalmente falando em relação à mulher, né, e questões estéticas e beleza, e tipo, se você se sentir satisfeita, plenamente satisfeita com tudo que você é e o que você tem, tipo, quantas a indústria iria, tipo, falir de cosméticos e de cirurgias e coisas do tipo, que lucram, tipo, bilhões e milhões todos os anos, sabe? É vendendo insatisfação, né? Porque é isso. E essa ideia, né, do É American vendendo Dream. o inalcançável, né? E aí essa ideia do American Dream, dos Estados Unidos como o melhor lugar para se viver, e isso tudo tá, né, a gente vê muito tem as propagandas passando muito isso, mas tá nos filmes, nas músicas, nos livros, em tudo, assim, vendendo essa ideia dos Estados Unidos, o lugar perfeito, a Europa como esse lugar de alta cultura. E... essa insatisfação, essa venda de insatisfação, e para os próprios estadunidenses isso acaba virando tipo, uma forma deles se voltarem contra quem eles acham que tá impedindo eles de ser o que eles acham que eles deveriam, né? Então tem essa ideia essa nostalgia também, essa ideia de voltar ao passado, essa eterna insatisfação mesmo, e conforme fica cada vez mais óbvio, né, que essa imagem é falsa, né? Causa muito esses afetos negativos, né, eu acho. Sei lá, cara, perde muito, fico pensando nos profissionais que trabalham com isso, assim, que... acho que muita gente, a gente perde muito trabalho, muito talento. Veio uma conexão muito maluca na minha cabeça aqui agora, mas eu acho que ela faz sentido. Que é, eu fiquei pensando em duas pessoas aqui. Eu fiquei pensando na Ingrid Guimarães e no Chris Hemsworth lá, o Thor. Pensando nos dois, porque, cara, eu lembro de uma fala da Ingrid Guimarães, não lembro qual programa de entrevista que ela tava, mas ela comentou que chegou um momento na carreira dela em que ela começou a falar não. Vinha a descrição do papel pra ela, ah, essa aqui é a personagem engraçada e feia. Falou, não, cara, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, não aceito, me manda outra coisa. Ela começou a recusar os papéis, mesmo ali tendo contrato com a Rede Globo. E tinha que fazer os papéis. Não, isso aqui eu não vou fazer mais. Porque por mais que eu seja uma atriz de comédia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você me faz favor de me dar um papel decente. E o fato dela... ó, não estou dentro do padrão de beleza, do que é esperado para poder se fazer a mocinha, mas eu não vou aceitar simplesmente esse papel mais. E eu fico imaginando o quanto que a gente perde de uma atriz como ela, quando ela é obrigada a ficar fazendo papéis para poder cumprir esse tipo de estereótipo. E quando a gente abre mão disso, a gente pode estar, desde o cinema independente até uma produções da Marvel, você ganha em qualidade quando você começa a fugir disso. Eu comentei do Thor porque os dois primeiros filmes do Thor, eles são uma merda. E eles são muito ruins, cara. Eles são muito ruins. E eles pegam esse ator, que é um ótimo ator de comédia, mas ele Sim, é muito, ele cara, é muito ele é muito engraçado. Só que ele é, cara, ele é forte, loiro, tá totalmente, a estética dele é todo dentro do padrão do cara que faria um filme romântico. Só que ele não faz isso realmente bem. Não ia funcionar. Quando alguém percebeu, ou não sei como é que foi, aconteceu nos bastidores, se teve alguma pressão, se ele mesmo, mas percebeu, peraí, coloca esse cara aqui pra fazer a coisa mais pastelão que você imaginar, cara. Porque ele é muito bobão. Esse cara é o comediante. A coisa funcionou. Sim, foi muito engraçado você falar isso, porque eu ouvi isso no podcast que eu tô ouvindo. Inclusive, se vocês estão ouvindo os últimos episódios do MashUp, vocês sabem que eu tô obcecada pelo Thursday Kit. Vocês sabem qual é esse podcast? Não. É um podcast de duas amigas, uma é inglesa e outra é americana, as duas são negras, e elas falam sobre crushes, basicamente, sobre as pessoas que despertam desejos É nelas, isso que e você elas estava falam ouvindo aqui em casa, lá, outro dia? Então, isso que eu ia falar, que eu ouvi por indicação da Glennis, e aí eu tava ouvindo, acho que o que você ouviu era com Chris Evans, se eu não me engano. Enfim, eu conheço e comecei a ouvir por sua causa. Não é maravilhoso, Alana? Eu sinto que eu tô fazendo um trabalho de decolonização do olhar também, ouvindo esse podcast. Porque ele vai muito pro desejo feminino, né? Como a gente constrói o desejo feminino, como ele é completamente descolado do que a cultura pop acha que é o desejo feminino. Eu tava até conversando com a Ciane esses dias, que a gente tava gravando sobre Goblin, que é uma série coreana. Tem um episódio do Thursday Kit, que uma das convidadas fala. Elas estão falando sobre algum ator mais velho, assim, e aí ela fala que queria vê-lo chegando em casa à noite e tirando o relógio. E como esse ato de tirar o relógio desse homem mais velho e, tipo, muito elegante, ia ser extremamente erótico. E eu fico pensando, tipo, quem ia falar, sabe? Que homem ia pensar, tipo, o ato desse homem tirando o relógio, assim, uma experiência erótica, sabe? Enfim, mas aí elas falam disso do Chris Hemsworth, que por muito tempo ele ficou preso nesse lugar do do galã nórdico, né? E eles estavam perdendo o poder da comédia dele. Então, até naquele outro filme, aquela versão nova de Ghostbusters, que ele é o secretário gostoso, que ele faz tipo, o Cara, aquilo papel ficou da. muito bom, cara. Aquilo ficou Muito muito bom. E eu bom! fiquei ainda mais feliz de ver o pessoal depois, puto da vida, reclamando que, ah, olha só, colocaram ele pra fazer uma ponta do cara bonito e burro. Peraí, cara. Quantas vezes a gente não viu esse clichê no contrário, sabe? Sim, e é engraçado isso ficar tão óbvio, né? Porque, tipo, pula o seu olho, porque a gente tá tão colonizado, né? Se fosse só uma mulher, nem ia passar batido completamente. E aí, ele fazendo esse papel deixou isso tudo muito evidente, assim. Eu tava pensando aqui outro dia, passou acho que algum trailer de um filme indiano, ou era, não, acho que era algum seriado de comida que a gente tava vendo, foi, era algum seriado de comida e Qual? Eu quero observar. tava passando, acho que era o É o street food. street food mesmo. E, cara, no meio daquilo eu percebi uma coisa que me incomodou muito, assim, que eu notei que eu simplesmente não seria capaz de dizer o que que seria considerado um homem bonito pelos padrões indianos, porque o cara que estava falando, ele insistiu diversas vezes que ele não era bonito, então ele não conseguiria fazer outra coisa da vida. E eu olhei pro cara e pensei, cara, qual é o padrão de beleza indiano? Porque eu sou capaz de reconhecer um padrão de beleza que foi construído para mim, mas eu não faço a menor ideia do que seria um homem indiano desejável, sabe? Não é nem dizer, ah, eu vou apontar para esse aqui e falar, esse aqui seria considerado um homem indiano feio, esse aqui. Não, eu não consigo indicar qual era seria considerado feio e qual seria considerado bonito. Eu simplesmente não tenho padrões para poder fazer aquele julgamento. Isso é muito desconcertante e esquisito, sabe? Sabe o que eu estava pensando esses dias? Tem uma passagem da Bíblia. Tem algum lugar na Bíblia que algum dos profetas lá. Dos profetas, não, dos apóstolos. Fala que Jesus não era um homem bonito, né? E aí eu fico sempre pensando: o que que era não bonito para, tipo, pessoas na Palestina no ano zero, sabe? E ele literalmente poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um cara que eu consideraria belíssimo hoje em dia. É, a gente estava até falando aqui de que talvez tenha uma movimentação aí para valorização do esquisito ou do feio, sabe? De atores em grandes produções e que não seriam exatamente aquilo, mas que mesmo dentro do padrão do esquisito tem um padrão do esquisito, um padrão que consideraria esquisito. E eu fico meio encucado com isso, assim, porque tá, o padrão do esquisito para mim, na medida em que eu vejo essas produções, é, peraí, alguém que tem os olhos muito grandes, não tem uma certa simetria no rosto, tem uma desproporção entre o pescoço e o maxilar. Pronto. Fez um padrão do esquisito e eu vejo aquilo se repetir, assim. Enquanto, sei lá, tem outras pessoas que elas simplesmente vão ser consideradas bonitas, embora fujam completamente a esse padrão, mas elas não estão necessariamente no padrão do esquisito. Sei lá, o Adam Driver era o meu exemplo, assim, porque o Adam Driver, ele É. não tá dentro do padrão de beleza, mas ele também não tá dentro do padrão do esquisito. Mas sei lá, eu acho isso, cara, se seguir realmente nesse caminho, eu acho isso ótimo, sabe? De você começar a ter Sim. a permitir que as pessoas tenham, e a permitir mesmo, porque a gente não foi permitido a isso, a permitir que as pessoas tenham tesão em tudo. É muito louco isso, né? Porque o que que eu fico pensando nessas questões de o que é considerado belo, e eu sempre volto para aquilo de como mulher, né? Tipo, eu quero ser considerada bela, isso quer dizer que eu quero que exista, tipo, uma dilatação dos padrões de beleza, ou eu quero que isso não seja importante, sabe? Eu não quero que a minha aparência física sequer seja uma questão. É sempre uma dúvida, assim, né? Tipo, porque. Não sei. Faz um tempo que eu não avalio o que eu tenho pensado sobre isso. Sei lá, eu tenho uma coisa com isso, assim, que é, eu não gosto do belo. Eu gostaria, por mim, abolir o belo. Eu não gosto da ideia de belo, e tá na nossa lista aqui fazer um episódio sobre isso, sobre a construção do belo ocidental para a história da arte. E a ideia de belo, ela é uma coisa muito centrada em padrões neoclássicos. Então, a gente vai definir o que são ali os elementos do belo, e elas estão dentro do padrão neoclássico. E o belo é ligado, durante o neoclassicismo, ao positivo, ao bom, ao heróico. Mas não necessariamente aquele belo estético, ele precisa representar sempre o que é positivo, o que é bom. Então a gente pode simplesmente abolir o belo e ficar com outras categorias, cara. A categoria de gostoso é uma categoria muito boa. Então pra que, que eu vou considerar necessário a categoria de belo se eu tenho uma categoria de gostoso? Eu não quero ser bonito, eu não quero ser belo, eu quero ser uma puta gostosa. Sabe, eu por mim aboli o belo, não preciso do belo não. E aí a gente pode observar outras coisas e encontrar coisas interessantes nelas sem ficar agarrado a isso, assim. Sim, eu fico pensando muito em fotografia de pessoas com marcas no rosto, assim, aquelas muitas sardas ou então muitas rugas, e como essas pessoas... Por essas características, elas não seriam consideradas belas, né? Dentro dos padrões do neoclássicos, etc. Mas como as fotografias são muito belas, né? E como as fotografias, sei lá, em preto e branco, em que deixam as rugas muito... de pessoas mais velhas, muito evidentes, eu acho muitas delas muito tocantes. Eu fico pensando, tipo, na diferença entre a beleza estética da pessoa e a beleza estética da fotografia, assim. Às vezes tô viajando, já fui pra outro lugar aqui. Mas você tá falando, cara, eu tava no mudo aqui rindo, mas, cara, acho que talvez, assim, tô pensando numa coisa ampla, e aí eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia tocar nesse ponto no episódio, mas calhou, assim. Calhou, então eu vou. É, tava ouvindo o mashup sobre aquele filme do Taika, o último que ele lançou é o. O Jojo Rabbit. O Jojo Rabbit. Tava ouvindo, assim, adorei o episódio, principalmente por conta das opiniões conflitantes. Máximo, assim, acho que assim tem que ser. Que bom. E aí tem uma opinião conflitante, assim, e que tem a ver com isso, com essa, o modo como essas, principalmente as produções estadunidenses, elas ao mesmo tempo construíram e deturparam alguns sentidos estéticos numa linha quase histórica. Acho que isso tem a ver com a maneira como a gente pensa os corpos, tem a ver com a maneira como a gente pensa a aparência das pessoas, o que ela pode significar pra gente. Isso inclui que o belo, ele seja um pouco ascético. O belo não necessariamente está ligado ao tesão. E por isso que o Adam Driver, ele não precisa ser belo para dar tesão. Eu consigo considerar tranquilamente a ideia de dar vontade de trepar com o Adam Driver, mas eu tenho muita dificuldade de imaginar a vontade de trepar, sei lá, com o Brad Pitt. Brad Pitt pra mim sempre foi uma pessoa cética. O Leonardo DiCaprio, pra mim, até ele ficar mais velho, ele era pra mim só uma pessoa cética. Não dava pra poder imaginar. Hoje eu tenho um pouco isso com aquele que tá muito em voga, com o Timothée Chalamet, sei lá, não sei pronunciou dele. Eu tenho muito isso com ele, assim, porque ele foge do padrão de beleza, tá no padrão do esquisito, mas é um padrão de esquisito que ele, pra mim, ele é muito distante do tocar, do pegar, do carnal. E eu acho que tem muitas ideias pra gente que elas foram distanciadas do carnal, colocadas num outro patamar. E aí é que vem o salto, que ele vai parecer muito esquisito e que ele tem a ver com aquele episódio. Por quê? Naquele episódio tem um momento que você comenta que seria, haveria uma diferença entre a estética que ela é propagada hoje numa extrema-direita e a estética nazifascista da década de 20, da década de 30 e 40. Que aquela estética seria uma estética grandiosa. A estética nazifascista seria grandiosa. E aí que vem um ponto que eu já tive algumas discussões em cima disso, principalmente com historiadores, até eu aprender que eu estava errado. E eles me demonstraram que eu imaginava a estética nazifascista como grandiosa e nobre. E eu não imaginava ela como cafona, brega e ridicularizada. Até eu perceber que ela passou a não ser brega, cafona e ridicularizada muito por conta de uma assepsia que foi colocada no cinema de guerra norte-americano, que ele mostra o lado norte-americano, exclui o lado nazifascista, e ao mostrar para não mostrar o lado nazifascista, ele mostra simplesmente a aparência daqueles uniformes, ele mostra aquilo como algo grandioso, como algo que precisa ser grandioso para ser enfrentado. Se você vai enfrentar algo que é ridículo, a sua vitória não vai ser uma vitória grandiosa. E isso comparado ao que se pega do que era feito na época com relação ao nazifascismo, você percebe que eles eram os cafonas, as pessoas que estavam querendo trazer uma estética que já era muito passadista, a estética do tiozão. Porque, peraí, você querer voltar ao tempo clássico, usar esses uniformes aqui, fazer esse tipo de produção quando a arte ocidental e a estética ocidental tá indo para outro caminho, sabe? Tá indo para um caminho que ele vai ser, principalmente nos Estados Unidos, considerado muito mais livre, um caminho da abstração, ou o caminho da valorização do corriqueiro, em alguns casos valorização do precário também, e aquilo lá tentando trazer algo que seja imponente. O imponente passa a parecer brega e cafona. Então, para mim, a estética análise fascista, ela é a ilustração do Bolsonaro em cima de um tanque de guerra. Porque ela é inconcebivelmente grandiosa a ponto de ser patética. Só que isso, na atualidade, ainda não foi construído pra gente como algo que seja grandioso. Em algum momento, se a gente fosse construir uma ideia de que a gente enfrentou um inimigo que ele era, que é muito difícil de ser vencido, a gente ia ter que pintar aquele inimigo com ares sérios. Aí você pega o outro lado da história, quando você encontra produções que elas trabalharam com aquilo de um modo mais íntimo e aquilo se torna, por se tornar mais carnal, ele também pode gerar tanto desejo quanto repulsa. E é isso que eu encontro, por exemplo, num filme como A Vida é Bela, sabe? A Vida é Bela, ela... Aquilo ali não parece ser realmente grandioso, bem organizado, não tem uma estética da grandiosidade ali. Aquilo parece ser muito pequeno, muito ridículo às vezes. E eu acho que isso, sei lá, isso falta pra gente em diversos sentidos, assim. A gente se colonizou, a gente foi colonizado de uma certa maneira a ponto da gente considerar que algo vai ter que estar muito distante pra gente, ter uma certa asepsia naquilo Isso inclui, para ser belo, tem que ser distante. E como a estética do nazifascismo estava distante, ela nunca era mostrada nesses filmes como algo carnal. A guerra do lado americano, ela é carnal. Agora, a do outro, não. Ela não é carnal, ela não está próxima. Então aquilo encarna o neoclássico. A estética nazifascista, ela passa a parecer um neoclássico para a gente, bela, grandiosa. A gente não consegue se aproximar de verdade dela. E note que ela não gera desejo. Agora, você pega artistas que estavam produzindo... faziam produção erótica na década de 40, na década de 50. Você pega as ilustrações de artistas que faziam produção erótica e a estética nazifascista, ela tá muito presente no erotismo LGBTQ+, da década de 40 e 50, cara. E deixou aqueles resquícios de uniformes e roupas de couro e tudo mais. Porque aquilo era usado dessa maneira, porque tava, naquele momento tava mais próximo. Na medida em que foi se afastando, aquilo se tornou ascético pra gente. E só como ascético que algo pode ser grandioso, passa a não ser corriqueiro. Eu dei uma volta enorme, mas era isso, assim, quando eu ouvi aquele comentário, eu pensei, peraí, tem aquele estalo assim, cara, e é por isso que eu gosto do Jojo Rabbit, porque ele trouxe aquilo ali, cara, aquilo não é cafona, é patético, é desorganizado, é ridículo, não era organizado, é muito mais próximo do bolsonarismo, da estética bolsonarista de hoje, de gif, de zap zap, do que realmente do greco-romano grandioso, heróico e limpo. Ou, sei lá, as últimas horas de Hitler lá no filme A Queda. Aquele cara descabelado, uma reação patética, gritando, esbravejando, sabe? Aquilo ali é a Chile Quenta. Você pode pegar o Hitler Chile Quenta e o Bolsonaro Chile Quenta, fazendo a live Chile Quenta. E você tem a mesma figura, porque elas são muito próximas, sabe? Então, acho que isso tem um pouco a ver com essa... como que a gente passou a considerar o belo como algo distante, asséptico, e quando a coisa se aproxima, que ela passa a ser carnal pra gente, ela já não pode mais ser bela. Ela vai ter que ser ou ridicularizada, ou ela vai ter que ser extremamente erotizada, e a ponto de ser pornográfica. A gente, sei lá, separou, cindiu essas duas coisas em algum momento. A viagem que eu fiz aqui, gente, foi muito longe. Não faz todo sentido. Agora eu tô pensando em, tipo, colunas gregas que as pessoas colocam às vezes em casa, achando que é muito chique. Tô aqui mind blown com as paradas da estética nazista. Não, e quem tá ouvindo a gente não ouviu, assim, o um episódio sobre Jojo Rabbit no Mashup, vai lá ouvir, cara. E você pega aquele debate e junta com esse debate aqui também. Mas eu continuo sem gostar do filme. E eu lembrei também de uma coisa, até que eu acho que eu postei no Twitter alguns dias atrás, um mês atrás. Tem a discussão no The Office sobre se a Hilary Swank é bonita. Eu nunca vi The Office na minha vida, nos seus vídeos que a Alana me mostra. Porque o Rodrigo não gosta de comédias. Ele é contra a diversão. Eu pensei que ele assistia porque você assistia, Alana. Eu acho que eu já tô juntando você, as pessoas de vocês. Mas é que a gente assiste muita coisa junto, só que The Office eu assisti antes da relação, então justo. Ficou separado. Não, é porque esses dias eu tava lendo o livro do Humberto Eco sobre a beleza. O Humberto Eco começa o livro falando sobre a beleza, etc, o que é considerado beleza, e tem uma hora que ele fala, o sentido da beleza é diverso do sentido do desejo. E aí eu lembrei dessa cena do The Office, porque eles estão discutindo se a Hilary Swank é gostosa. E aí alguém fala, alguém fala, ah, a gente tá discutindo aqui se a Hilary Swank é bonita. E aí o Kevin, que é o personagem que é, ele é meio besta, assim, meio infantil, meio tosco. Ele vira e fala, não, a gente tá discutindo se ela é gostosa. Aí o personagem responde, tipo, ah, que diferença faz? Bonita, gostosa, tudo a mesma coisa. Aí ele responde, uma pintura pode ser bonita, mas eu não quero trepar com uma pintura. Eu lembro disso. E tudo isso que você me falou, Rodrigo me lembrou esse momento. O grande filósofo Kevin Malone, de The Office. Ele praticamente citou Humberto Eco, né? Sim. Eu fiz esse tweet. Humberto Eco, sentido da beleza diverso do sentido do desejo. Kevin Malone, um intelectual. Uma pintura pode ser bonita, mas eu não quero trepar com uma pintura. E é verdade, né? Eu tava pensando muito sobre os super-heróis ultimamente, como eu acho que os filmes de super-heróis, os filmes da Marvel e tal, tem super-heróis, eles são todos muito belos, assim, né? Eles sempre escolhem atores dentro dos padrões de beleza, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles são, que os filmes são. Não tem muita tensão sexual. Eu fico pensando quanto é essa estética da grandiosidade, mais do que do carnal também. Lembro que eu fiz uma resenha, vou deixar linkada aqui, bastante tempo, de um livro chamado Olhar Pornô, do Nuno César de Abreu. Nuno César Abreu. E o Olhar Pornô conta um pouco da história do cinema pornô. Conta, ele é focado na história do cinema pornô. E essa era uma das coisas que. Da tese dele, né, em cima do cinema pornô. Que pra. Embora. As pessoas que elas, no pornô mainstream, elas são colocadas para praticar sexo, elas sejam pessoas que, na maioria das vezes, estejam dentro de um padrão do belo, se esse padrão do belo for apresentado com aquelas pessoas como pessoas belas, o pornô não funciona. Então, para ele funcionar, essas pessoas têm que ser despersonalizadas. Por isso, você não raramente vai ficar mostrando muito rosto, você ou corpos inteiros. Você vai priorizar, dentro da história do pornô, o recorte do corpo, o recorte das partes do corpo, o recorte de certas cenas. Assim funcionaria o olhar pornô para atiçar o desejo, escapando do belo. Ele não poderia funcionar com o belo da mesma maneira, né? Ele precisa retirar o belo e ele precisa ser muito pessoalizado, precisa ser próximo da pessoa, quase como um segredo. Daí esse recorte funcionar dessa maneira, como se você, peraí, eu não consigo observar a cena inteira. Porque se eu observar a cena inteira, eu vou ter um contexto que não vai funcionar para mim. Isso é qualquer coisa que vai me distanciar desse recorte muito estrito de sexo, que é extremamente problemático. Bem, então, novamente, aquela esquizofrenia que a gente entra, que a gente. Isso faz parte da nossa colonização do imaginário. Como que isso afeta a gente intimamente? A ponto da gente separar o contexto do sexo, do tesão, da atração física. Isso é muito, cara, isso é triste e bizarro. Sim, eu lembrei de uma cena agora. Vocês já assistiram Desejo de Reparação do Joe Wright? Eu já assisti, faz bastante tempo, não lembro muito bem, mas assisti. É uma história sobre perspectiva, né? Então tem esses dois adultos, né? É a Cecília e o Rob, são interpretados pelo Keira Knightley e pelo James McAvoy. E eles estão. Tem uma tensão sexual muito grande entre eles, assim. Até o momento que eles finalmente transam na biblioteca, que é uma cena. Uhum. E é extremamente erótico e incrível, assim. A gente tá, tipo, querendo muito que aquilo aconteça. E tem a cena pela perspectiva deles, né? Tipo, a gente vendo de perto, que é o toque e tudo mais. E depois tem esse mesmo momento, essa cena de sexo sendo vista pela irmã que tá entrando na biblioteca. E aí vê de longe. E aí vê, tipo, a Cecília com as pernas, assim, pra cima na estante, e o Rob contra ela, né? E como de longe parece essa imagem extremamente violenta, né? Eu acho que eu tinha até ouvido os comentários do diretor e ele falava que era pra ela tá com um vestido verde, né? Aquele vestido verde lindo. E ele disse que era pra ela parecer, tipo, um inseto colado naqueles murais, sabe? E como essa imagem de longe, né, do sexo transforma aquilo num ato de violência. É verdade. Eu acho que a nossa construção imagética de como a gente observa o sexo foi realmente muito afetada por essa por isso, porque realmente parece uma imagem muito quase animalesca, assim, né, vista de longe e vista de perto não. Uma coisa que eu queria até para, como último tópico, assim, até para pensar como que esses estereótipos do cinema que a gente consumiu popularmente aqui, principalmente pela TV aberta, eles passaram um pouco a ditar as nossas rotinas de sociabilidade. Porque, bom, por mais que hoje a gente ainda fale muito de um cinema que ele foi mais democratizado, e era um cinema muito caro, e muito da relação que se construiu com o cinema no Brasil, década de 90 principalmente, era com os filmes que passavam em TV aberta. E esses filmes que passavam em TV aberta, eles estavam dentro desse padrão. Os personagens têm que ser dessa e dessa maneira. Da minha história pessoal, pelo menos, isso ficou muito evidente de como que na escola você precisava assumir uma certa identidade que refletisse esses filmes que eles eram assistidos e esses livros que eles eram lidos. Você teria que estar dentro daquele padrão e se comportar como aquilo. Então o valentão da escola se comportava como o valentão da escola, mesmo que intimamente fosse uma pessoa muito sensível. O nerd da escola se comportava como uma pessoa nerd, mesmo que nem tivesse computador em casa, sabe? E a vadia da escola, ela sempre era taxada como vadia, mesmo que aquele comportamento não, sabe, não tivesse como enquadrar ele em nenhum daqueles padrões. Mas se você não fizesse essas escolhas, você talvez não consiga ser interpretado socialmente. Eu sinto isso hoje ainda, sabe? Tô em reunião com os professores, com meus colegas professores da faculdade, e eu ainda percebo que cada professor tem que estar dentro de um certo personagem. E se esse personagem não for identificado, a gente às vezes tem até dificuldade de se relacionar com ele. Eu não sei até que ponto isso ainda permanece pra gente, ou se é só a matriz que eu tenho para poder observar essa realidade, assim. Mas eu sinto muito que a gente reflete esses padrões do cinema norte-americano, principalmente, na nossa rotina, no que a gente escolhe para ser, como se fosse possível retirar uma personalidade da estante e assumir aquela personalidade. Isso, para estender esse monólogo meu aqui um pouquinho mais, eu relaciono com uma prática que me parece muito perniciosa e que me ferve o sangue, que é a maneira como as pessoas passam a levar isso para culturas. E você imaginar que uma cultura ela possa ser um item na estante que você vai pegar e aquele item vai passar a dizer o que é a sua personalidade. Isso me irritava, por exemplo, com colegas e conhecidos que passavam a se interessar por alguma coisa da cultura indiana e daqui a pouco falam: não, eu sou budista porque eu pratico yoga e eu uso essas roupas coloridas. Ou, peraí, não, agora eu estou muito ligado à cultura indígena porque eu estou tomando ayahuasca. E você começa, peraí, eu consigo tirar coisas da estante, recortar essas coisas da estante, incluí-las nessa minha personalidade para que eu seja esse personagem, quando aquilo na prática, culturalmente, não faz o menor sentido? Esse tópico, assim, de que se popularizou como apropriação cultural, eu começaria a xingar horrores em cima disso aqui também, assim, mas continua a me incomodar. O modo como a gente recorta as coisas por ter aprendido que é possível recortar personagens dessa maneira e tenta se construir assim, o que nunca funciona muito bem e na maioria das vezes é ofensivo. Eu nunca tinha pensado em apropriação cultural, tipo, nesse caminho que você fez agora, mas faz todo sentido. Como, e também numa cultura cada vez mais de consumo, né, de que você pode se apropriar de certas coisas a partir do momento que você compra, que você come aquilo, ela de alguma forma te pertence, né? A gente até falou, acho que no episódio de Ugly Delicious lá do Mashup, sobre essa questão da apropriação cultural, como muitas vezes existem essas discussões na internet sobre, isso é apropriação cultural, aí vem alguém falar, mas a Beyoncé alisando o cabelo, então é apropriação cultural, porque isso é cultura branca. Essa falsa medida, né, como se a assimilação à cultura dominante fosse a mesma coisa que você usar um aspecto de uma cultura subrepresentada de forma a parecer cool, como se essas duas coisas fossem equivalentes, né? E são completamente opostas. Se você vir, sei lá, um índio usando calça jeans, ele não tá se apropriando da sua cultura, na verdade, você impôs essa cultura nele, sabe? É, se você vai querer que os indígenas se comportem como tem que se comportar um indígena, então peraí, se eles resolverem andar pela cidade, frequentar os espaços, ir ao médico e ao shopping numa cidade grande usando seus trajes tradicionais da sua cultura, tá tudo bem? ou as pessoas vão olhar estranho. Porque se elas não fossem ou não forem olhar estranho, tudo bem. Então eles não vão precisar usar esse tipo de roupa europeizada. Agora, no momento em que eles estão proibidos de fazer isso, porque eles vão ser encarados como estranhos, estrangeiros, ou até que estão cometendo atentado ao pudor, então, amigo, não tem muito o que as pessoas criticarem de como os indígenas se vestem ou não se vestem, né? E tem realmente isso da cultura. Acho que eu penso muito nos filmes de high school, né? Os filmes de ensino médio americano, como tem todos esses estereótipos e essas panelinhas que as pessoas se encaixam. E é exatamente isso que você falou. Vou adotar esses certos elementos e a partir deles eu vou construir minha personalidade. Sei lá, eu fiz essa crítica agora, só que eu tô pensando por um outro lado também, porque acho que às vezes a gente perde até dentro da cultura dominante. E um exemplo que ele passou a se ressaltar mais para mim, que, pô, dentro da cultura dominante, depois que eu passei a me entender como uma pessoa intelectualizada, que entende de cinema, a primeira repulsa que eu tive era com relação a essas produções de high school norte-americano. E a falta de sensibilidade nessa reação, ela é tamanha que eu jogava tudo dentro do mesmo balaio. E não era. Eu não conseguia perceber nem quando havia uma possibilidade crítica ali. Porque pra mim é esse o nível da colonização, assim. Te colocam uma possibilidade crítica e você não consegue reconhecê-la. E pra mim um dos grandes exemplos disso é o Meninas Malvadas. Sim, eu tava pensando nisso agora. Eu sabia que era isso que tava querendo chegar. Você viu vindo de longe, né? Mas é, assim, eu só passei a entender melhor isso conversando com a Lana mesmo. De perceber que eu tinha criado um balaio comédia romântica, e eu tinha jogado uma série de coisas ali que não tinham nada a ver com o que se designaria como comédia romântica, e eu perdia diversas possibilidades críticas, assim. É porque Meninas Malvadas, às vezes a pessoa não se lembra também do filme, porque já é um filme que tem mais de 10 anos, né, eu acho. Está ficando velho, um filme da minha adolescência. Mas é um filme que vai subverter esses estereótipos do high school, vai justamente brincar com isso e fazer piada com isso, vai, tipo, mostrar esses grupinhos e mostrar meio que como que é idiota essa coisa do grupinho, do high school, e tem as populares e as pessoas que são estranhas e tal, enfim, vai justamente fazer uma crítica em cima disso, mas é um filme super divertido. E no final das contas é uma comédia romântica, tipo, tem o casalzinho, mas também tem essa crítica, esse gênero que, sabe, de high school e esses estereótipos. Eu lembro quando eu era adolescente de assistir muitos desses filmes de high school e ver essas representações de panelinha. E eu lembro especificamente também do Meninas Malvadas, não no sentido de tá subvertendo, mas no sentido de estar falando sobre essa questão também, e de não observar isso na minha própria escola, daqueles tipos de panelinha, né, muito específicos, e quase o contrário do que o Rodrigo estava falando antes, de ver as pessoas tentando se encaixar em determinados padrões e tal. Eu não via isso na minha escola, e eu achava isso muito bom. Eu acho que foi, inclusive, uma das coisas que me fez não ficar tão colonizada pelas comédias românticas de high school, que tem muitas coisas muito boas. Eu amo 10 coisas que eu dei em você, e Meninos Malvados, e quais outros? Aquele A Mentira é muito bom também. Mas eu muito lembro bom. de. Eu lembro de não identificar essas panelinhas de forma tão, tão estereotipada como tinha nesses filmes, e sentir que a vida real era muito mais interessante, muito mais complexa que aquilo. E eu acho que isso foi um bom exercício para mim. Foi um bom exercício assistir aquilo e não querer aquilo, sabe? Não me enxergar ali. Eu acho que existe também um poder, assim, na não identificação, nesse caso. Porque muitas vezes era tão simplista, né, aqueles estereótipos que eles colocavam ali. Eu não sentia que me encaixava nisso, era positivo para mim. Eu vou aproveitar esse comentário até para puxar uma última pergunta, que eu não necessariamente a gente vai conseguir respondê-la, né, mas a gente, se baseando um pouco na nossa experiência também, tentar dizer como é que a gente pode começar a construir outros imaginários. Porque imaginários são construídos o tempo inteiro. E a gente tem, como a gente comentou durante o episódio inteiro, imaginários dominantes, e que eles vão fazer de tudo para não serem percebidos como imaginários dominantes e colonizadores enquanto eles te colonizam. Para que você consiga construir outros imaginários, você vai ter que fazer um certo esforço. Não dá para sair daquilo sem ter um certo esforço. Você pode ajudar outras pessoas também a perceber que existe esse processo de colonização do imaginário. Escapar completamente dele, acho que é a conclusão que a gente já chegou, não dá para escapar completamente dele, mas como conseguir agir dentro desse sistema colonizador para que a gente consiga produzir outras coisas, para que a gente consiga aproveitar outras coisas, para que a gente consiga se divertir com outras coisas que não sejam aquela diversão que a gente já está acostumado. Eu acho que esse podcast é um ótimo. É um ótimo instrumento de decolonização. Eu acho que é meio que o trabalho assim, de pessoas que trabalham com cultura e com comunicação, expandir o quanto elas podem no espaço que elas têm, né? De trazer olhares diversos, de lugares diversos. Eu acho que nem você estava falando, é difícil pensar, é impossível pensar em sair completamente, né, dessa visão. Até o próprio Retrato de uma Jovem Chamas, que a gente estava falando antes, dentro do filme tem que acontecer esse processo de desconstrução dentro dele. Então, tipo, ele parte do princípio que você já vê desse olhar colonizado e que a partir disso você tem que desconstruir, né? O filme, eu não sei o quanto ele funcionaria se ele simplesmente já viesse com uma nova gramática. O fato de ela mostrar no início esse olhar colonizado, né? O olhar colonizado pelo masculino, nesse caso, é muito potente, assim. Eu acho que é um filme. Eu não acho que o filme seja eu não gosto de falar didático, porque quando fala didático parece que é uma coisa pejorativa, né? Mas eu acho, na verdade, muito bom nesse caso. É um filme, é quase um tratado, assim, sobre o olhar masculino nas artes visuais, né? Eu acho que esses espaços alternativos, o Verberenas também, que é o site sobre cinema que a gente faz com mulheres realizadoras falando sobre cinema, e a gente tem esse esforço muito grande de trazer filmes brasileiros, filmes dirigidos por mulheres, filmes de diretoras latinas. Cara, assim, já é muita coisa até, né? Até porque é um caminho longo, né? Tava. O caminho pra gente se colonizar é longo também, né? E é um trabalho que começa desde a infância ali, quando eu fui pro meu primeiro filme no cinema, que eu assisti Rei Leão, tava ali, a Disney, né? Já entrou ali no, na minha, no meu sangue, com 3 anos de idade, e ficou ali por muito tempo. Então, eu acho que é isso. A gente tem que estar consciente de que o nosso senso estético, o nosso gosto, tudo isso não nasce no vazio, né? E o quanto isso é influenciado pelo que a gente consome, pelo que a gente tem acesso. E a partir dessa consciência, né, de não adianta vir com aquela história de, ah, é meu gosto pessoal, né? Tipo, seu gosto pessoal, querido, vem de algum lugar. Tipo assim, você não nasceu e Deus te deu esse senso de estético que você tem. Ele é totalmente construído pela cultura em que você está inserido. E essa consciência eu acho que é muito importante. Entender o quanto a gente é afetado por essas imagens, porque eu sinto que eu, principalmente quando era criança, quando era adolescente, eu lembro de achar que publicidade era uma coisa muito idiota, assim. Ai, claro que eu não vou comprar essa margarina porque as pessoas na televisão estão falando que eu devo. Tipo, que besta isso. Tipo, mas só o fato de eu conhecer o nome daquela margarina talvez me faça comprar ela quando eu a vi no supermercado, porque já tem o reconhecimento, então já tem alguma validação ali, enfim. Então, essa primeira consciência de que a gente é influenciável, que os nossos cérebros estão sendo bombardeados por imagens e que essas imagens causam um efeito, que a gente não é uma parede que é capaz de simplesmente existir. Tava até pensando uma coisa que às vezes eu uso como frase para começar disciplinas de metodologia de ensino da arte ou introduções, que é o mal que nos faz o ditado popular de que gosto não se discute. Porque na prática, se tem uma coisa que se discute, é gosto. Sim, exato. É isso. Eu acho que essa primeira consciência de que os nossos gostos são influenciados por aquilo que a gente vê, por aquilo que os nossos pares veem, e também por querer participar da cultura de alguma forma, tudo isso nos influencia. E esse trabalho ativo mesmo de ir atrás de coisas que desafiam essas primeiras impressões, né? E não só que desafio, mas outras perspectivas, né? Volta para aquele TED, aquela palestra da Chimamanda, né? Da história única, né? A gente precisa de histórias várias, várias perspectivas de vários lugares diferentes e de um mesmo lugar, várias pessoas daquele mesmo lugar, porque todas elas vão contar a história de uma forma diferente também. É, eu pensei em várias, tô pensando em várias coisas aqui, cara, mas acho que a principal, assim, que é a experiência pessoal, é um mecanismo que ainda hoje eu uso para tentar manter isso nítido. Eu sempre fui muito interessado por ficção científica, leio ficção científica desde de criança. E, obviamente, a maioria das coisas que eu li durante muito tempo era ficção científica tida como padrão, escrita por alguns homens norte-americanos, ou alguns nomes ingleses. E eu passei a gostar também de cinema que apresentava um pouco dessa estética de ficção científica. Você gostar muito daquilo. Pouco tempo eu comecei a pegar uns arquivos de coisas que eu escrevia no final da infância e na adolescência, e não é de se espantar que as narrativas de ficção que eu escrevia naquela época, elas eram repletas de nomes estrangeiros. Eram todos nomes que seriam pronunciáveis em inglês, ou muito nome oriental também. Não tinha muito nome em japonês. E nomes que seriam típicos de brasileiros, quase nenhum. Mas em algum momento isso começou a mudar, assim. E eu tenho uma boa memória de quando que eu percebi que havia um mecanismo para poder trazer essa impressão agradável, essa diversão que eu tinha, que foi construída em mim, nessas narrativas de ficção científica, nessas narrativas fantásticas, nessas narrativas de impactantes estrangeiras, pra cá. Tem um jeito interessante de fazer isso, tem outro que ele pode dar muito errado. Isso que eu vou falar agora, que é a gente tentar mesclar isso, transpor um pouco dessa sensação para as coisas que a gente tem por aqui. Se você tentar fazer com que o que se produz aqui seja parecido com o que se produz lá fora, e assim ele vai ser considerado bom, é um caminho negativo. Isso é uma coisa que muita gente reclama, por exemplo, do cinema nacional. Fala que o cinema nacional não tá tão bom e poderia ser feito de outra maneira. Vide, por exemplo, o cinema de terror que a gente tem no Brasil e que muitas vezes vai ser colocado só como cinema trash, porque a expectativa é que ele fosse feito de uma outra maneira. Tem um outro caminho para isso também, que é você não questionar a aparência das coisas que elas são feitas aqui e para aqui, mas você tentar buscar nessas coisas a sensação que você encontra lá fora. E talvez, se você fizer isso e necessita um esforço, você vai perceber que aquelas sensações, elas podem estar presentes ali. Eu lembro da primeira vez que eu senti isso, e foi com o Expresso 2222 do Gilberto Gil. Foi uma música que eu escutava, já tinha escutado desde que eu nasci, pelo menos assim. Como a música que a maioria das pessoas já escutou. Pra mim era só mais uma música da MPB. É só mais uma música ali. Até que eu, em algum momento, dei um estalo e eu passei a ouvir aquela música como se eu ouvisse uma música de ficção científica. E na hora que eu percebi aquela música como uma música de ficção científica e aquela sensação que eu tinha consumindo aquelas narrativas fantásticas, ela foi transposta para essa música do modo como ela estava, ela ganhou um sentido de diversão diferente para mim e ela passou a reverberar outras coisas. Então eu passei a ouvir aquela música, mas ela não era simplesmente uma música de MPB. Ela era alguma outra coisa. E essa outra coisa era fantástica. E ouvir aquela música me fazia pensar em narrativas de ficção científica. Então eu tava pensando em narrativas de ficção científica, não mais com a imagem dos filmes hollywoodianos, não mais com os autores norte-americanos, mas a partir de Gilberto Gil. Ou, pega um outro exemplo que é mais óbvio. Talvez as pessoas... pode ter gente que não ouviu Expresso 2222, mas é quase impossível que alguém no Brasil não tenha ouvido Pequena Eva. Sim, eu tava pensando em Pequena Eva. Pequena Eva é uma música de ficção científica, cara. Ela te conta uma narrativa de ficção científica. Pode chamar de outra coisa se quiser também, mas aquela sensação de diversão, de emoção, de imaginar um outro mundo, de imaginar um futuro, aquilo pode estar presente ali também. Esse é um exercício que eu passei a fazer. Peraí, quando eu olho pela janela, quando eu tô no ônibus pro trabalho, ou tava no ônibus pro trabalho, até quando eu conseguia fazer isso nesse ano, quando eu tô assistindo os programas de televisão nacionais, eu não tento ficar procurando naqueles programas o tipo de realismo que eu fui ensinado a procurar na literatura nacional, no audiovisual nacional. Não. Eu procuro e encontro naqueles programas as sensações que, pra mim, elas são sensações divertidas. Eu jamais vou poder me decolonizar por completo, porque eu já fui colonizado. Isso vai estar em mim, pra sempre. Mas eu tenho que aprender a jogar com isso. Depois que eu aprendo a jogar com isso, não tem como eu pegar uma novela como O Clone, por exemplo, e não dizer que o Clone é uma das maiores produções de ficção científica brasileiras. Sim. O Clone é, cara, é uma ficção científica muito boa. E ela traz, ela tá repleta de elementos que não são elementos tipicamente estadunidenses, que não são elementos do norte geopolítico. E ela funciona como ficção científica, mas a gente não foi ensinado a perceber aquilo daquela maneira. A gente não foi ensinado a imaginar o futuro de outra maneira que não seja o futuro do norte geopolítico. A gente pode trazer essa diversão, esse entretenimento, e sem perder aquilo que a gente já produz com o conteúdo que a gente tem aqui. Então, essa, pelo menos, é a minha experiência pessoal. É uma coisa que funcionou pra mim e ainda funciona, né? E que eu espero que funcione pra mais alguém também. Você falando de Gilberto Gil, fiquei pensando muito na Kênia Freitas e afrofuturismo. E uma ideia do futuro a partir da criação de artistas negros, né, como esse futuro imaginado a partir desse lugar já é completamente diferente do futuro imaginado pelos europeus e pelos estadunidenses brancos. É um bom lugar para começar também, que eu acho que esteticamente é muito impactante mesmo, né? Então, não, eu tenho que falar que eu comecei a ler agora na quarentena, comecei a ler a Tetralogia Napolitana. Enfim. Eu sinto que eu tô tipo, super atrasada do rolê, parece que tipo, todo mundo já leu, menos eu. Mas, enfim, eu tô no quarto livro já, eu comecei o último. Ai, é incrível, eu queria ser você. Essa magia acontecendo na minha vida novamente, pela primeira vez. Mas eu não sabia de nada sobre a história antes de começar a ler. Eu sabia que era a história de duas amigas que viviam em Nápoles, na Itália, e era só isso. E, tipo, eu não tava preparada pro que era a história, assim. Eu não sei o que eu imaginava, assim, mas certamente eu não imaginava que ia ser isso. Que é uma história de, tipo, tem muita tragédia, tem muita coisa ruim que acontece. Sim. A história é muito pesada em diversos momentos. E o que eu tava contando pra Rodrigo, que é uma coisa que eu gosto muito na história, assim, começa em Nápoles, na Itália, no fim dos anos 40, e essa é a Itália pós-guerra, que tá devastada, as pessoas tão na miséria, tipo, muito pobres, e esse bairro que elas moram era um bairro muito pobre, e elas passam, né, elas e os amigos, enfim, né, diversas dificuldades financeiras, e tem todo esse pano de fundo, e em nenhum momento a Helena Ferrante vai chegar no livro e vai te explicar o contexto político daquele momento e te relatar fatos e te falar o que que é o comunismo e o que que é o fascismo e o que que são as máfias. Essas coisas, elas estão acontecendo ali, tá? Envolve os personagens, mas em nenhum momento ela vai te passar um relatório sobre o que é tudo isso. E eu acho muito incrível essa forma dela narrar a história. Enfim, eu acho que era isso que eu tava falando com o Rodrigo, assim, sobre como ela vai jogando esses fatos, sem Tem uma pesar, construção de mundo assim, sem usar. Ela mostra, ela não conta, basicamente. É por aí. E você consegue ver como que essas relações são muito complexas, como que nada é preto no branco, como que essas questões políticas, elas são muito, muito complicadas, e as pessoas são muito complicadas, enfim. Eu acho muito incrível essa forma dela de narrar. Muito feliz. Mais uma Ferrante. Uma Ferrante Fever person. Sim, mas agora eu tô vendo se eu consigo convencer o Rodrigo a assistir a série. Pode ser que ele assista. Olha só. E é porque aí é série, são só 8 episódios, né, cada temporada. Eu vi que agora renovou pra terceira, né? Ai, tem que assistir. Aí talvez a gente veja. Olhando. Eu com certeza vou assistir. Agora, Rodrigo, vamos ver. Talvez, coloca um talvez, assim. É muito bom. Assim, entre os livros da Ferrante, eu diria que a tetralogia é a menos triste. Nossa. É porque os outros são tristes sem a leveza. Porque esse ainda tem a leveza, porque ainda tem a amizade, ainda tem todas as outras coisas. Os outros livros dela, eu sinto que são momentos mais específicos, e são momentos, às vezes, muito traumáticos, sabe? E aí tem o livro O Dia de Abandono, que é basicamente, passa uma semana, assim, que é a semana que a... É uma semana não, mas boa parte do livro passa num dia. E essa mulher tá lidando com essa separação do marido dela, que a deixou por outra pessoa. E aí ela tem esse dia, cara, que é um soco no estômago de Javanan. Mas eu sinto que o Tetralogia, porque ela tem toda essa construção do universo muito mais vasto, né? Da história do bairro, tem tantos personagens, tem. Eu sinto que tem um pouco mais de respiro do que os outros livros dela. Não sei, o que eu gosto muito disso, assim, é que eu não vou ler, talvez eu assista, mas esse para mim é um dos caminhos, porque uma das coisas que a gente se habitua muito com as narrativas dominantes é de nos contarem narrativas que nos fazem ter a sensação de que nós estamos no centro de algo. E para isso você precisa que o personagem ele seja o grande general americano, que ele seja o grande deus nórdico, que ele seja o O personagem é escolhido. o escolhido. E isso pode causar a sensação de que quando você conta a história de pessoas comuns, você não vai estar no centro dos acontecimentos, que aquilo ali não é realmente importante. E não é necessário que você tenha esses personagens que são os escolhidos para que você esteja no centro dos acontecimentos, para que você compreenda o que que acontece naquela realidade. E isso, sabe, isso para mim é importante a gente começar a mudar na gente, assim. Peraí, eu vou ouvir uma história. Eu posso ouvir uma história de um engraxate em uma cidade do interior e ainda assim eu vou poder compreender o que acontece durante a Guerra Fria, sabe? E pode ser muito mais interessante do que se eu acompanhar a história do general norte-americano. Eu vou dar um exemplo muito colonizado, na verdade, agora. Mas eu acho que o meu Star Wars favorito é o Rogue One, que é justamente sobre as pessoas que. Não, não é o Luke Skywalker, não é a Rey, né? Tipo, não é. Não, não são os escolhidos, são as pessoas que morrem e fazem um trabalho sujo para as pessoas poderem ser idealistas e no, nos outros Star Wars. Cara, vamos fechar com um exemplo que seria colonizado aqui também, já que a gente citou a Beyoncé no começo. Cara, eu nunca gostei de Rei Leão. Nunca gostei de Rei Leão. E eu fui a única criança, quando passou Rei Leão na minha escolinha, levar a fita lá pra passar na escolinha, eu fui a única criança que não chorou e a professora achou muito estranho e ela veio perguntar e eu tive que sair da sala. Porque eu simplesmente não compreendia porque aquelas crianças estavam chorando. E eu nunca fui muito com a cara Você de não tem Rei Leão. coração. O pai dele Eu tenho morre. coração, mas o meu coração ele não pertence à monarquia, sabe? Eu tô pouco me lixando pro rei, cara. Uma das minhas irritações com o Rei Leão e quando eu Mas não vi. é o rei, é o pai. É o rei, é o príncipe, é a história do príncipe. Eu tava lá torcendo pras hienas e achando as hienas super injustiçadas. Eu já imaginava, peraí, por que tu não tava retratando as hienas assim? Pô, coitadas das hienas, cara. Quem disse que hiena é desse jeito? As hienas estavam ali tentando ser hienas e elas vão ser trabalhadas dessa maneira? Pô, puta injustiça. Fiquei muito puto com o Rei Leão. Então eu sempre tive esse ranço com o Rei Leão, assim. É um filme monarquista que não me agradava. Isso é opinião impopular. Talvez eu até corte, porque eu não quero que as pessoas cheguem no final do podcast e decidam desassinar o feed porque tem alguém aqui que não gosta de Rei Leão. Ai. Aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou, concorda, discorda do que a gente disse aqui? Fala com a gente. Você pode mandar mensagem para o e-mail nãopodetocar@gmail.com ou falar com o Tiwi no Twitter e no Instagram em @nãopodetocar. Esses, o perfil do Tiwi e os nossos perfis pessoais, inclusive o da Glênis, vão estar linkados aqui na postagem do episódio. Para ter acesso à descrição completa da postagem, você acessa notamanuscrita.com. Tá com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador? Na maioria dos agregadores é só clicar na imagem de capa do episódio que você já será direcionado para a postagem original. Lá tem link para maior parte das coisas que a gente comentou aqui e também no final da postagem o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar para que a gente continue a produzir conteúdo independente com um, dois ou cinco golpinhos ou qualquer valor esporádico também. Gente, acho que é isso. A gente tem um episódio. Gostei muito da conversa. Foi para diversos lados. É assim que eu gosto de uma conversa, né? A gente começa num ponto e quando a gente percebe, a gente está em um lugar que a gente não tinha imaginado. Valeu muito, assim. Muito obrigado pela presença da Glennis aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui. O nosso podcast, que eu sinto que são podcasts podcasts afins surgiram perto. Eu acho que a gente tá... ambos podcasts estão nesse caminho aí de fazer a desconstrução e a decolonização pessoal e dos ouvintes. Então, vocês me encontram nas redes sociais como Glennis AV. Vocês encontram o que eu escrevo sobre cinema e cultura audiovisual lá no verberenas.com. E vocês me encontram falando sobre arte e cultura no Mashup, que é o meu podcast. E de vez em quando eu ainda participo do podcast, que eu acho que não é mais meu, infelizmente, do Café Seletor, as meninas. Fechou. Quer mandar uma mensagem final, Alana? Ou você só tá simplesmente querendo que a gente encerre logo a gravação pra gente poder fazer comida? Desculpa, Alana. Não, eu tô de boas aqui. Acho que a gente já falou bastante. Tá tranquilo. Então é isso, gente. Ó, por hoje é só. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Falou. E exploda esse motoqueiro, por favor. Eu vou contar uma coisa que provavelmente vou cortar do episódio. A Alana já ouviu essa história. Cara, tem uma das experiências, assim, eu acho engraçado agora, mas me irritou muito na época. Já sabe o que é. Já sabe o que é. Né? Cara, e era... Só mas não por que você não vai deixar essa parte no episódio? Não, não vai, porque as pessoas ainda estão por aqui ainda. Assim, o Espírito Santo é muito pequeno. E por que que eu não vou? Eu vou te contar porque que eu não vou. Contar os detalhes, então. Por que que eu não vou deixar esse episódio? Por que que dá pra localizar? Assim? Pô, na época eu tava